Fecheiro 60, página 586. Após um cálice de vinho do Porto, oferecido com desconfiança, o capitão Leonard explicou que o marsuíno fora atingido por uma epidemia há 4 semanas. Metade da tripulação está doente, disse, limpando uma gota carmesim do queixo por barbear. Já perdemos 30 homens e corremos o risco de perder muitos mais. O vosso capitão morreu? Perguntou Rains. Leonard corou ligeiramente. O capitão e os dois oficiais principais morreram na semana passada. O cirurgião e o seu ajudante também. Eu sou o terceiro oficial. Isto explicava a sua assombrosa juventude e o seu nervosismo. Se tem a bordo alguém com experiência em questões médicas? Olhou com ar esperançado para o capitão e para Jamie, que se mantinha em pé, junto à secretária. Eu sou a cirurgiã do Artemis, capitão Leonard, disse eu da porta. Que sintomas apresentam os seus homens? Você? O jovem capitão voltou a cabeça para mim, boquiaberto. A minha mulher possui a rara arte de curar, capitão, confirmou Jamie com suavidade. Se é ajuda que procura, aconselho-o a responder às suas perguntas e obedecer às suas indicações. Leonard pestanejou e assentiu com a cabeça. Bem, a doença começa com fortes dores de barriga, vómitos e diarreias horríveis. Os doentes queixam-se de dores de cabeça e sobe-lhes muito a febre. Além disso, alguns têm erupções cutâneas no ventre, interrompi. Ele assentiu com a cabeça. Efetivamente, e alguns deitam sangue pelo ânus. Ah, perdão, senhora, desculpou-se subitamente enrubescido. Não tive intenção de a ofender, mas creio saber do que se trata, cortei. Começava a crescer em mim uma sensação excitante. Ter um diagnóstico fiável e os conhecimentos necessários para atuar. Para ter a certeza, teria de os examinar, mas a minha mulher terá grande prazer em ajudá-lo, capitão, disse Jamie com firmeza. Mas temo que não possa deslocar-se à vossa embarcação. Tenho certeza? O jovem olhou-nos a ambos com ar desesperado. Se pudesse ver os meus homens, não, repetiu Jamie. Ao mesmo tempo que eu respondia, sim, evidentemente. Fez-se um silêncio incômodo. Por fim, Jamie levantou-se. Dá-nos licença, capitão Leonard. E levou-me do camarote à força. Estás louca, sussurrou, sem me soltar o braço. Passa-te pela cabeça pôr os pés num barco onde graça a peste. Arriscar a tua vida, a da tripulação e a do jovem Ian, por um punhado de ingleses? Isto não é peste, disse. E não vou arriscar a vida. Larga-me o braço, maldito escocês. Ele largou-me. Mas manteve-se a bloquear-me a passagem, olhando furioso para mim. Escuta, disse-lhe, tentando mostrar-me paciente, não se trata de peste. Pela erupção cutânea, estou quase certa de que é febre tifoide. Não vou adoecer porque estou vacinada. Ah, sim, exclamou ele, cético. Ouve, eu sou médica, insisti, procurando as palavras adequadas. Eles estão doentes e eu posso ajudá-los. Eu é que tenho de o fazer. É tudo. A julgar pelo efeito, parecia faltar eloquência à minha oratória. Jamie ergueu uma sobrancelha, convidando-me a continuar. Quando me licenciei, fiz um juramento, expliquei-lhe. Ele ergueu a outra sobrancelha. Um juramento? Que tipo de juramento? Fechei os olhos e repeti o que recordava do juramento de Hipócrates. Juro por Apolo médico, por Esculápio, por Hígia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas que acato este juramento e que o procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Honrarei o professor que me ensinar esta arte como os meus próprios pais. Partilharei com ele os alimentos e auxiliá-lo-ei nas suas carências. Estimarei os filhos dele como irmãos. E se quiserem aprender esta arte, ensiná-la-ei, sem contrato ou remuneração. A partir de regras, lições e outros processos, ensinarei o conhecimento global da medicina, tanto aos meus filhos e aos daqueles que me ensinam, como aos alunos abrangidos por contrato e por juramento médico, mas a mais ninguém. A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. Mesmo instada, não darei droga mortífera, nem a aconselharei. Também não darei pensário abortivo às mulheres. Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. Operarei os que sofrem de cálculos, mas só em condições especiais. Porém, permitirei que esta operação seja feita pelos praticantes nos cadáveres. Em todas as casas em que entre, falo-ei apenas para benefício dos doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção, especialmente a sedução das mulheres, dos homens, das crianças e dos servos. Sobre aquilo que vir ou ouvir, respeitando a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja divulgado, guardarei silêncio, como um segredo religioso. Se eu respeitar este juramento e não o violar, serei digna de gozar de reputação em todos os tempos. Se o transgredir ou violar, que me aconteça ao contrário. É isso que se faz na Irmandade dos Médicos? Perguntou. Comprometes-te a ajudar quem te solicite, ainda que seja um inimigo? Quando alguém está ferido ou enfermo, tanto faz. Estudei-lhe o rosto para ver se me compreendia. Está bem, reconheceu ele lentamente. Eu também fiz alguns juramentos e nunca os fiz de ânimo leve. Pegou-me na mão direita, procurando o anel de prata. Alguns pesam mais do que outros, claro, comentou observando-me. Eu sei, disse, respondendo ao que ele pensava. Apoiei a outra mão no peito dele. E o anel de ouro refletiu um raio de sol. Mas desde que seja possível cumprir um juramento sem causar dano a terceiros... Suspirando, ele inclinou-se para me dar um beijo. Não quero que faltes a esse que fizeste. Ergueu-se com uma careta irónica. Tens a certeza de que essa vacina funciona? Funciona, garanti-lhe. Talvez fosse conveniente eu ir contigo. Não podes. Não estás vacinado. E o tifo é muito contagioso. Só achas que é tifo? Pelo que te disse este Leonard, objetou. Não tens a certeza? Não, admiti. Mas só há uma maneira de o comprovar. Ajudaram-me a subir para a coberta do marsuíno por meio de uma cadeira suspensa. Aterrei de forma brusca. E quando me levantei, espantou-me perceber quão sólida era a coberta da canhoneira em comparação com o bamboleante Artemis. Mostre-nos, por favor, pedi. A ponte do navio era um espaço fechado, iluminado por lanternas de azeite que balançavam com o bambolear da embarcação. As fileiras de redes ficavam escondidas na sombra, manchadas por remendos de luz. Pareciam cortinas a balançar-se com o movimento do mar. O fedor era insuportável. Preciso de mais luz, disse ao apreensivo aspirante que fora encarregado de me acompanhar. O rapaz, com a cara tapada por um lenço, parecia assustado, mas levantou a lanterna para me permitir olhar para o interior da rede mais próxima, cujo ocupante afastou a cara com um ronco ao ver a luz. Estava cheio de febre e tinha a pele a arder. Quando lhe apalpei a barriga, contorceu-se como uma minhoca num anzol. Acalme-se, disse-lhe. Vou ajudá-lo e vai sentir-se melhor. Deixe-me examinar-lhe os olhos. Sim, isso. Ao subir-lhe a pálpebra, a pupila encolheu-se perante a luz. Por Deus, afastem essa luz, ofegou ele. Febre, vómitos, dores abdominais, dores de cabeça. Tem arrepios? Perguntei-lhe, afastando a lanterna do aspirante. A resposta não foi uma palavra, mas uma espécie de gemido afirmativo. Tratava-se de algo muito contagioso, que não era malária, já que o barco tinha zarpado da Europa e não das Caraíbas. Era tifo, quase de certeza. Como era transmitido por piolhos, tendia a propagar-se rapidamente naquele tipo de alojamento fechado. Os sintomas eram muito similares aos que via em meu redor. É febre tifoide, informei ao capitão. Sim? A cara dele, carregada de olheiras, exprimia enorme apreensão. E sabe tratar disso, senhora Malcolm? Sei, mas não será fácil. É preciso levar os enfermos para cima, lavá-los bem e deitá-los onde possam ter ar fresco para respirar. Quanto ao resto, precisam de cuidados e de muita água. Água fervida, isso é importantíssimo. Têm de lhes aplicar panos molhados para lhes baixar a febre. Mas o principal é evitar que contagiem outras pessoas. Terá de fazer várias coisas. O que for preciso, interrompeu-me. Colocarei ao seu serviço todos os homens sãos de que possa prescindir. Dê-lhes as ordens necessárias. Bem, respondi, lançando um olhar duvidoso em redor. Posso organizar o trabalho e explicar-lhe como executá-lo, mas a tarefa será árdua. E o capitão Rains e o meu marido estão desejosos de seguir viagem. Senhora Malcolm, declarou o capitão muito sério, ficar-lhe-é eternamente agradecido por qualquer ajuda que possa prestar-nos. Temos muita pressa em chegar à Jamaica, e a não ser que possa salvar o resto da tripulação desta maldita doença, nunca lá chegaremos. Senti uma punhalada de compaixão. De acordo, suspirei. Para começar, mande-me 10 ou 12 marinheiros sãos. Aproximei-me do balaústre para agitar a mão para Jamie. Vens-te embora? Gritou-me ele, fazendo das mãos altifalante. Ainda não, respondi. Preciso de mais 2 horas. Levantei 2 dedos para o caso de ele não me ter ouvido, mas vi de imediato que se lhe apagava o sorriso do rosto. Tinha-me entendido. Mandei levar os enfermos para a coberta de popa e ordenei à minha equipa que os despisse e os lavasse com água do mar. Entretanto, desci à cozinha para indicar ao pessoal as precauções necessárias com a manipulação da comida. De repente, percebi que o barco estava em movimento. Saí precipitadamente e descobri uma nuvem de velas desfraldadas ao alto e que o Artemis ia ficando rapidamente para trás. O capitão Leonard olhava para ele, de pé, junto ao timoneiro. — O que está você a fazer? — gritei. — Maldito cretino! O que se passa aqui? O capitão olhou para mim com ar atordoado, mas cerrou os dentes teimosamente. Temos de chegar à Jamaica quanto antes, disse. Se não tivesse as bochechas fustigadas pelo forte vento, ter-lhe-ia notado o rubor. Sinto muito, senhora Malcolm. Asseguro-lhe que lamento ter de agir assim, mas... Mas nada, exclamei furiosa. Vire, lança âncora, diabos. Não pode sequestrar-me. Lamento profundamente, repetiu. Mas creio que precisamos dos seus serviços, senhora Malcolm. Ainda que me esforçasse por demonstrar que me sentia segura, não conseguia. Não se aflija, minha senhora, disse ele. Prometi ao seu marido que a Marinha lhe proporcionará alojamento na Jamaica até à chegada do Artemis. Ao ver a minha expressão, retrocedeu um passo, temendo que o atacasse. Prometeu ao meu marido? Interpelei. Isso significa que o James, que o Sr. Malcolm o autorizou a sequestrar-me? Eu, não foi assim. Aquele diálogo parecia ser-lhe muito penoso. Tirou do bolso um lenço nojento para limpar a testa e o pescoço. Pelo contrário, mostrou-se muito intransigente. Sim, pois, intransigente, Bem, eu sou como ele. Bati com um pé no chão. Se está convencido de que vou ajudá-lo, tendo-me sequestrado, está muito enganado. Obriga-me a dizer o mesmo que disse ao seu marido, Sra. Malcolm. O Artemis navega sob bandeira francesa e com documentos franceses. E mais de metade da tripulação é composta por britânicos. Eu podia ter obrigado esses homens a prestar serviço aqui. E fazem-me muita falta. Permiti que ficassem em troca dos seus conhecimentos médicos. Portanto, decidiu obrigar-me a mim a prestar serviço. E o meu marido aceitou esse acordo? Não, não aceitou, replicou o jovem em tom bastante seco. Foi o capitão do Artemis que percebeu a força do meu argumento. Devo pedir-lhe perdão por esta conduta tão pouco cavalheiresca, senhora. Mas a verdade é que estou desesperado, confessou singelamente. Talvez esta seja a nossa única oportunidade. Eu tenho de aproveitá-la. Abri a boca para responder, mas voltei a fechá-la. Apesar da minha fúria, a situação dele inspirava-me uma certa simpatia. Está bem, disse entre dentes, está bem. Não me parece que tenha grandes alternativas. Dê-me todos os homens de que possa prescindir para esfregar o chão lá de baixo. E tem álcool a bordo? Ele mostrou-se surpreendido. Álcool? Há rum para os homens e vinho. Chega? Se não há mais nada, terá de servir. Tratei de afastar as minhas próprias emoções e de tomar conta da situação. Terei de falar com o comissário de bordo, suponho. Sim, claro. Acompanho-me. Leonard fez tensão de descer as escadas, mas deteve-se abalado para me ceder passagem, porque na descida poderia expor indecorosamente os meus membros inferiores. Antes de ter posto um pé no final da escadinha, ouviu-se lá em cima uma confusão de vozes. Não, não podes incomodar o capitão. O que tiveres de lhe dizer, solta-me. Se não falar com ele agora mesmo, depois será tarde. Stevens, que significa isto? Que se passa aqui? Perguntou Leonard com aspereza. Não se passa nada, senhor, disse a primeira voz. É que o Tompkins, aqui presente, tem a certeza de conhecer alguém que ia naquele barco, o gigante ruivo. Diz ele que... Agora não tenho tempo, declarou o capitão. Diga isso ao primeiro oficial, Tompkins. Depois trato do assunto. Eu tinha voltado a subir parte da escada para ouvir melhor. O jovem observou-me com atenção, mas eu mostrei-me inexpressiva. Tem abastecimentos suficientes, capitão? Terá de alimentar os enfermos com muito cuidado. Suponho que não terá leite a bordo, mas... Sim, sim, temos leite, informou ele animando-se. Temos 6 cabras, que são tratadas pela senhora Johansson, a mulher do artilheiro. Assim que falarmos com o comissário, levo-a até ela. Depois de me apresentar ao senhor Overholt, o capitão Leonard retirou-se, recomendando-lhe que me desse toda a assistência possível. Quem seria aquele Tompkins? A voz era-me completamente desconhecida, e o nome também. O que saberia ele de Jamie? E o que iria o capitão Leonard fazer com aquela informação? Por agora tinha de conter a minha impaciência, e com a parte da minha mente que não estava ocupada com especulações inúteis, determinar que alimentos se poderiam proporcionar aos enfermos, e eram muito poucos. Durante os primeiros dias, bastará alimentá-los com leite e água fervida. Mas à medida que os homens começarem a recuperar, precisarão de uma coisa leve e nutritiva. Sopa, por exemplo. Pode fazer uma sopa de peixe? Ou tem outra coisa? Bem, o Sr. Overholt mostrava-se pouco tranquilo. Temos uma pequena quantidade de figos secos, 5 quilos de açúcar, um pouco de café, biscoitos e um grande tonel de vinho da Madeira. Mas não se pode utilizar. Porquê? Inquiri. Ele moveu os pés, incomodado. Porque essas provisões estão destinadas ao nosso passageiro. E quem é esse passageiro? Perguntei sem compreender. O comissário fez uma cara surpreendida. O capitão não lhe disse? levamos a bordo o novo governador da Jamaica. Se o governador não está doente, que coma carne salgada, disse com firmeza. Vai fazer-lhe bem? Agora faça o favor de levar o vinho à cozinha. Tenho muito que fazer. Com a ajuda de um aspirante, um jovem baixo e robusto, chamado Pound, fiz um rápido percurso pelo barco, confiscando implacavelmente provisões e mão de obra. Pound, que trotava a meu lado como um pequeno bulldog, advertia firmemente a tripulação de que, por ordem do capitão, os meus desejos deviam ser satisfeitos de imediato, por mais estranhos que pudessem parecer. O mais importante era estabelecer a quarentena. Quando acabassem de esfregar e arejar o chão da ponte, teria de instalar ali os doentes, mas alterando a distribuição das redes, a fim de deixar um amplo espaço entre elas. A tripulação que não estava infectada teria de dormir no convés. Além disso, precisávamos de instalações sanitárias adequadas. Senhor Pound, chamei. A cara redonda do jovem voltou-se para mim. Sim, senhora. Qual é o seu nome de batismo, senhor Pound? Elias, senhora, respondeu ele um pouco desconcertado. Incomoda-o que o trate por esse nome? Ele devolveu-me sorriso com ar hesitante. Não, senhora. Talvez incomode o capitão, acrescentou cauteloso. Não é costume na marinha, sabe? Elias Pound não podia ter mais de 18 anos. E o capitão Leonard dificilmente teria mais de 24. Ainda assim, o protocolo era o protocolo. Em público, respeitarei estritamente os costumes da marinha, garanti-lhe, reprimindo um sorriso. Mas se vamos trabalhar juntos, é mais cómodo para mim tratá-lo pelo seu nome próprio. Eu sabia, ainda que ele o ignorasse, o que tínhamos por diante. Horas, dias, talvez semanas de trabalho e esgotamento, que nos desafiariam os sentidos. Nessa altura, só a força física e o instinto cego, para além da liderança de um chefe incansável, manteriam de pé quem se ocupasse dos doentes. Eu estava muito longe de ser incansável, mas seria necessário manter a ilusão. Para isso, precisaria da ajuda de duas ou três pessoas que pudesse ensinar e que seriam como que extensões das minhas mãos e dos meus olhos, prosseguindo as tarefas quando eu precisasse descansar. Há quanto tempo anda no mar, Elias? Perguntei-lhe. Desde os 7 anos, senhora. Ia às recuas, arrastando um grande baú. Deteve-se para limpar a cara, ofegante com o esforço. Consegui um posto neste barco graças ao meu tio, que é comandante do Tritão. É a minha primeira viagem com o marsuíno. Abriu o baú, deixando a descoberto uma variedade de instrumentos cirúrgicos ferrugentos. Pelo menos era de esperar que se tratasse de ferrugem. E uma série de frascos e jarros. Um dos frascos tinha-se partido, soltando um fino pó branco sobre todo o conteúdo do baú. Parecia gesso. Isto era o que trazia o Sr. Hunter, o médico, senhora. Serve-lhe para alguma coisa? Só Deus sabe, repliquei, dando uma olhadela. Veremos. Que outra pessoa leve isso para a enfermaria, Elias? Preciso que venha comigo falar com o cozinheiro. Enquanto supervisionava a limpeza do chão com água do mar fervida, a minha mente enveredava por várias linhas de pensamento. Em primeiro lugar, planeava os passos a dar para combater a epidemia. 2 dos homens, muito debilitados pela doença e a desidratação, tinham morrido durante a transferência para o convés. Outros 4 não passariam daquela noite. Os 45 restantes variavam entre um prognóstico esperançoso e muito escassas possibilidades de sobrevivência. Com sorte e habilidade, poderia salvar a maior parte. Mas quantos casos mais estariam a incubar entre o resto da tripulação? Por ordem minha, estava a ser fervida, na cozinha, uma enorme quantidade de água, de mar para a limpeza, doce para beber. Fiz outra anotação na minha lista mental. Conhecer a senhora Johansson, a das cabras, para lhe indicar que o leite também fosse esterilizado. Acumulámos, em baixo, todo o álcool disponível, para profundo horror do senhor Overholt. Podíamos utilizá-lo naquela forma, embora eu tivesse preferido contar com álcool refinado. Haveria maneira de o destilar? Outra nota. Conferir com o comissário. Por baixo da lista mental, cada vez mais longa, pensava vagamente no misterioso Tompkins e na sua informação, fosse ela qual fosse. Não tinha sido um argumento suficiente para voltarmos a reunir-nos com o Artemis. Ou o Capitão Leonard não o tinha levado a sério, ou estava tão desejoso de chegar à Jamaica que não permitiria que coisa alguma lhe entorpecesse o avanço. Olhei pela borda, com a vã esperança de distinguir alguma vela, mas o Marsuíno estava isolado no vasto mar. O Artemis e Jamie tinha ficado muito para trás. Afastei de mim a súbita onda de solidão e pânico que senti invadir-me. Precisava de falar sem demora com o Capitão Leonard. Ele tinha a resposta para pelo menos dois dos problemas que me preocupavam. A possível fonte do surto de tifo e o papel do desconhecido Sr. Tompkins nos assuntos de Jamie. Mas antes disso tinha assuntos mais urgentes a tratar. Elias, chamei, sabendo que ele estaria ao alcance da minha voz. Vamos ver a senhora Johansson e as cabras.